solidão então chorava. Uma música tocava triste no meu coração. Cada acorde era perfeito, mas a dor era maior. Mas quando te encontrei, tudo se fez novo em mim. Há um novo brilho em meus olhos. Uma chama de amor se acendeu dentro de mim. Tudo é mais bonito ao teu lado. Sempre é possível reconstruir se o coração pede uma chance pra recomeçar e ser.